Que música celeste vem das vagas do mar, comove minha alma, qual santa canção. São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste saudação. Nas praias do mesmo em forte borrasca que infunde pavor, não tenho temor se Jesus me guiar, pois que a santa celeste vem das vagas do mar, comove minha alma, qual santa canção. São as vozes de anjos soando. Estão cantando.